할 때가 봐요. 1714, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Batalha estabilizado, voa no 714, final da X-Ray. Boa noite, Gol 1606, gente da Bravo. Boa noite, Gol 1606, acione a identificação de sua chegada na Mari para o nível 050, QNH 1015. 050, chegada Mari 1015, 1606. Localizador, radar 1 à vista, Gol 1805. Gol 1805, chame Torre Salvador em 1 no 8.6. 18.6, torre, obrigado, até a volta. Até confuso. Outline for runway 10. Clear by apron 1, Indian Alpha, stand 10, quick call 1, right field, open 0, 84. Torre Salvador, gol no 643, está interferente. Gente, vai ser de passagem na Europa e após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette para os medos. Sai de passagem à Europa, após passagem no mesmo, ingresso no Gilet para o 612, gol no 643. Salvador, boa noite, gol no 805, agora meia milha para o marcador externo, baixou, travou. Boa noite, 05, muito boa noite, eu estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 1 ou 20 graus com 5 nós. Livre pouso no 0, gol no 805. Europa 084, holding point, runway 10, fully ready. Europa 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Drone 805 no solo 35, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 01. 7 direita, Alfa Juliette 01, confirme? Afirmo. 7105. Alpha 084, clear to take off runway 10. Wind 140 degrees, 05 knots. Clear for take off runway 10, Alpha 084, thank you. Meia, 06 dessa via para 2.000 pés, QNH no 0, no 5. Meia, 2.000 pés, no 6, 06, 10, no 5. Zero 084, aborne at 37, contact approach 119.35. 119.35, Europa 084, buona notte. Bye. Roll approach, buona notte, Europa 084, Bugatti Bugatti. Buona notte, Europa 084, radar contact, climb to flight level 370, Puka departure. Climb flight level 370, Puka departure, Europa 084. Rodô, muito boa noite, trânsito 3891 na Transférie da Bravo. Boa noite, TAM 3891, acione a identificação. Autorizado PROA de Pelo desça para 4 mil pés, QNH 1015. Maravilha, PROA de Pelo 1015, descendo para 4 mil. Meia 06, autorizado final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray da 10, reportando estabilizador, 1606. Localizador, gol no 714. Gol no 714, chame Torres Salvador em 1-8, decimal 6. 2, Salvador, boa noite, o gol no 714. Gol no 714, muito boa noite, eu tô no visual, tem livre pouso na 10, o vento tá de 1,40 graus com 8 nós, reporte quando entrar embaixo é travado. Até embaixo travado, tem livre pouso na 0, no 714. TAM 3891, após Pelo desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Após Pelo vai descer para 2 mil, reportará estabilizado no LS X-Ray, TAM 3891. Vá final, gol no 606. Gol no 606, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, mano. Boa noite. Controle, boa noite, azul 4062. Passa 210 para 150, com a Bravo. Boa noite, azul 4062, acione identificação, autorizado PROA de ITAP, desça para o nível 050, QNH 1015. PROA de ITAP para 050, confirme. Afirmativo, nível 050 e o QNH 1015, com azul 4062. Para 050 com 1015, 4062. Salvador, boa noite, show de Janeiro 62. Boa noite, Oxanê 6258, acione identificação, autorizado proa de ITAP, desça para o nível 060, QNH no 015. Afirmativo, voando a proa de ITAP, descendo ao 060. Muito boa noite, Air Portugal 024, Airbus 330, heavy with information bravo, QNH 015. 11, clearance para Lisboa. É, livre à direita, prossegue via Alfa, Juliette para o 05. Alfa, Juliette, 05, para o 07, trabalho. 606. Livre pouso na 10, 201 ou 20 graus com 629. Livre pouso na 10, 606. Zero two four, ready to copy. Ready to copy, Portugal 024. Clear to Lisboa, fleet level 370. Via up at Zulu 10, runway 10, book a departure, Zulu Zipa transition, after departure turn left, and could you confirm your route? It's Skalk 5544, and frequency approach 119.35. Copy that, Portugal 024 is clear from Salvador to Lisboa, flight level 370. Vai é para Zulu 10, runway 10, book a departure, transition Zipar, after departure, right turn according to flight plan, on the Skok 5544, and the frequency for departure 119.35. 024, it's correct, if coming for pushback and setup, and change frequency 118.6. Okay, copy that, 18-6, call you when ready to push it and start Air Portugal 024. Zero meia no solo aos 48, livre à direita, prossegue via Alfa, Juliette para o 02. Direita, Alfa, Juliette 02, gol 1606. Posição de Salvador está 3891 no Pode Vazu, Duna. Antigo, está 3891. 3891, obrigado. .062 após setup, desça via para 2000 pés, QNH 1015. Setup via para 2000 pés, 1015, azul 4062. Channel 6258, desça para o nível 050. 050, 6258. Paulo, gol 1606, confirmando a posição é a 02, né? Afirmativo. Tá ok, então aguardando o pessoal chegar aqui. 6. 386, muito boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom pouso. 4062, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado, azul 4062. Channel 6258, após o TAP dessa via para 2000 pés, o QNH 1015. Após o TAP via para 2105, 6258. Salvador, muito boa noite, TAM 3891. Uma milha por Índia Serra, baixado e checado. 3891, muito boa noite, eu estou no visual livre pouso na 10. O vento é de 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 0, TAM 3891. Torre Salvador, boa noite, gol 1805, tem informação ativa, retornado para Natal. Gol 1805, está autorizado para Natal. 370 nível, decola da 10, sai da PUCA, transição Zipar. Após decolagem, curva à esquerda. Acena no transponder 5543, 11935 é a frequência do controle. Paciente tem autorizado nível 370 para Natal. Perfil da PUCA Zipar com curva à esquerda. Acena 5543, controle 3935, ou 1805. Procedimento correto, chama a proposta 01. Paciente. Oxa, 62, 58, autorizado, final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador.